Olá pessoal, eu sou o Maico Oliveira e estamos de volta com o Papo Solo, um segundo episódio aí, conforme é prometido, vamos tentar uma rotina quinzenal. É, agora de volta, vamos retomar, é um projeto importante, não quero deixar de lado, conversar sobre a vida, o universo e tudo mais. Aquela conversa, às vezes você divaga aqui, divaga ali, característica, aquele velho bom papo de calçada. Bom, sou o Maico Oliveira e hoje eu vou falar de rap, então eu vou sempre trazer, para correr menor risco de falar bobagens, para temas que eu conheço, ou que eu estudo, ou que eu tenho mais intimidade, etc, né? E não é só sobre rap o episódio de hoje, é exatamente sobre temas que você já tem familiaridade, ou se você não tem familiaridade, como que você faz uma aproximação sobre esse tema para você não correr o risco de falar besteira em um podcast, por exemplo, que tem 16 mil visualizações, que tem vários comentários, e o pessoal entender que realmente é aquilo ali. Por quê? Porque, de repente, existem pessoas que dominam certos assuntos, que constroem certas credibilidades, certa credibilidade, e por terem esse grau de credibilidade, de autoridade, quando elas vão falar sobre outros assuntos, o público entende que realmente o que ela está falando pode ser ter correspondência com o fato, fazer sentido, e toma aquela visão como verdadeira, quando muitas vezes é a grande bobagem que está falando. E que fique claro, eu já falei um monte de bobagens, inclusive esse episódio é didático para que eu não volte a fazer isso. Então, o risco, quando você tem um público muito grande, é passar uma visão errada, distorcida do que aconteceu. Então, por isso que eu vou procurar sempre trazer para temas que eu tenho mais intimidade, para a gente procurar de forma educativa, sei lá, combater isso. E, nesse sentido, eu vou fazer um react em áudio, se é que isso é possível aqui, do podcast B3+1, o episódio 2, publicado no dia 11 de maio, quando eles falaram sobre tretas que viraram música. O episódio ele tem, sei lá quanto tempo de duração aqui, deixa eu ver, 1 hora e 3 minutos, mas em um trecho eles falam do rap. E pra mim aquela parte ali, com todo respeito, foi muito ruim. E olha que eu já fiz muita coisa ruim, mas no sentido de deseducar o público, sabe? Eu até na época dei uma procurada aqui sobre se alguém tinha comentado algo, mas não. E assim, eu não tô dizendo que as pessoas não conhecem sobre a música. É óbvio que elas conhecem sobre música. Tem muita gente ali que conhece sobre música, mas quando vai pro rap dá pra ver que eles não tinham muita intimidade, falam coisas muito abstratas, muito generalizadas, que não necessariamente correspondem ao que aconteceu. Beleza? Então assim, esse episódio, quem participa? Benjamin Bach, João Marcelo Boscoli, Ice Blue e André Barsinski. E assim, com todo respeito ao Ice Blue, né, essa lenda que faz parte da história do rap, merece todo o respeito, todo o crédito. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava que alguém que faz parte do mundo do rap tivesse pelo menos um pouco mais de cuidado quando fizesse certas afirmações em público, sabe? Porque ter esse microfone, seja no B3 ou aqui no Papo de Calçado, em qualquer lugar, quando você lança algo pro público, é um negócio sério, envolve certa responsabilidade, e ele fala de coisa séria de forma até displicente. Isso me chateou, eu não... Faltou rigor, vamos dizer assim. Então, vamos aqui à parte em que eles falam de rap e eu vou reagindo. Mas no rap as tretas são tradicionais, antigas, né? Aquela healing party do Tupac. Não, pelo amor de Deus, aquilo é uma declaração de guerra, de ódio pro Tupac. Então, claro, não é querer ser cricas nem nada, né? Ah, cri-cri, etc. Mas já começa errado até o título da música, né? Hiri Pari, né? Até. É que essa é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio. A primeira vez que eu gravei num notebook deu problema. E naquela vez eu fiz um negócio bem mais leve, descontraído e tal, mas eu não acho que vale a pena seguir por essa direção. Porque na época eu falei, pare, festa, se for, me chama que eu vou e tal. Mas uma música não é Hiri Pari. o nome da música é HIT, né? H-I-T. O P, desculpa, HIT, é, tem a contração, né, do then, de deles lá, né? T-H-E-M, tem a contração E-M. Up, que fica hit em up, que é, foi traduzido como pra cima deles, e não hit em party. E a, mas assim, se você for querer implicar, ou sabendo o resultado final do que eles conversam, né, já é um indício, né, de tipo, poxa, essa música é uma virada na treta entre West Coast e East Coast, e você não sabe nem o nome dela certo, é, mas enfim, acho que não é nem o pior que acontece aqui, né. Extremista, né? Ele fala da mulher dele, fala que vai matar ele, né? É, mas ele não é, né? Quando você vê ele falando, embora ele seja, né, filho de uma ativista, né, nasceu na prisão e tal, ele era um cara bem mais comedido no comecinho da carreira, né? Digital Underground, você vê ele falando, ele falava coisas do tipo, eu não vejo sentido você ter 10 carros. Olha, as letras dele no, antes da Death Row, nos primeiros álbuns, eram até mais radicais, assim, no ativismo dele, entendeu? Tanto para isso que ele vai falar em consciência, tanto no sentido mais agressivo mesmo. Mais agressivo de... agressivo. Certo? Então, isso depois continua também, falando de pegar arma, não sei o que, sabe? Era um personagem, é um dos maiores de todos os tempos, mas é preciso entender que era uma personalidade contraditória. É uma declaração de guerra. Claro que essa treta tem suas especificidades, mas treta no rap não era uma novidade, entende? É claro que o que diferencia é você ter costa contra costa, né, como acabou ficando generalizado, e também assim, a treta dele era um pouco, fugiu um pouco do que vinha acontecendo antes. Conforme um pouco o próprio Big fala no seu álbum póstumo, de citar nome, etc. Mas só uma questão, né, pra ver, tipo, de fato, a parte de consciência social dele tá mais presente nos primeiros álbuns, mas de forma mais radical também, certo? Também. Você precisa só de um e tem os irmãos precisando, não tem sentido ter uma mansão com 200 quartos, quando tem um monte de gente sem quarto e tal. Eu acho que ele foi entrando nesse lance, foi depois, né? do atentado, né? Eu acho que sim. Aquela música foi porque ele falava que foi o B.I.G. que mandou matar ele, né? Aquele quando ele chegou na sua casa. Então, depois do atentado, ele fica mais que esse lance de... De fato, né? Depois do atentado, muita gente usa a palavra paranoico, assim, que ele ficou mais paranoico, né? Que as pessoas que deviam estar com ele, de proteger, de que ele protegia, de que ele defendia, o atacaram, né, que ele não esperava que atacasse uma pessoa na posição dele, etc. E aí puxa toda aquela guerra que fala, acusa uma hora, acusa que foi você que fez o atentado, na outra hora não foi você, e numa música póstuma ele cita nominalmente as pessoas que fizeram, né, fica nessa coisa contraditória de, essa é uma treta estimulada por terceiros, por pessoas que querem se meter, mas toda entrevista que eu dou, eu sempre tô atacando as pessoas de uma forma diferente, né? Agora o AC Blue vai falar do atentado. Os caras me roubam e me dão tiro. Eu chego na sua casa. Então, mas ele acusou... Tipo, mas ele é tipo isso, ele não entendeu. Mas ele acusou o B.I.D., né? Se alguém me desse um tiro, eu também não entenderia. Eu acho problemático você falar que, você chega na tua casa e alguém te deu tiro, etc. Porque ele deve saber disso, de que tem uma regra nas ruas e aqui não entra juízo de valor, se é certo ou errado, é juízo de fato, de você não ser cagueta, não é? Então, acho que a maior reclamação, tirando a parte conspiratória, se foi ou não foi, acho que uma das reclamações do PAC era essa, né? Vocês não me falaram quem fez isso, etc. Mas também é sabido que o B.I.G. alertou o PAC das companhias que ele estava andando, que foram as responsáveis pelo atentado que ele sofreu em 94, e o PAC também não deu muito ouvidos, né? Ele era uma pessoa muito intensa, e a confusão que ele arrumou é 100% do que ele estava fazendo, né? O próprio BID não teve relação com os motivos que levaram o PAC a sofrer o atentado. E também acho que é relativo você achar um erro, você não falar quem fez, etc., porque você está ocupando uma posição complicada. Pessoas envolvidas ali tinham muita influência à época, vamos dizer assim, na quebrada, você podia até se prejudicar por conta disso. É legítimo, nesse aspecto, você tomar uma posição de não falar. Mas, e também a gente não... Isso a gente fala do que a gente sabe, né? A gente não sabe também o tipo de conversa que eles tiveram. Mas o que é sabido é que foi alertado. Tipo, essa galera que tá andando aí é meio barra pesada, etc. Então, acho problemático a esse Blue colocar as palavras dessa forma, como se o cara tivesse uma certa obrigação, ou tivesse uma culpa por trás disso, sabe? É o que eu falei lá atrás, é um tema muito complicado, tem muitas nuances, você falar de uma forma tão despretensiosa, né? E falar, é tipo isso, mas com todo o respeito que ele merece pela história que ele fez. Cultura de rua, Benja, isso não existe. Os caras vivem cultura de rua. Cheguei na sua parada. Chega dois caras armados. Mas assim, ó, cara, o BID não era o gangsta do bairro, entendeu? Ele tá dando a entender que é isso, mas não é nem de longe isso. O Eitan Jack, que tá nominalmente lá na música Against All Odds, do álbum póstumo primeiro do PAC, né? De 96, Seven Days Fury. Ele não era um qualquer. Né, e a outra pessoa, que eu não lembro o nome, que até foi empresário do rapper The Game e tal, também não era um qualquer. E eles tinham relações com outras pessoas que também não eram uns quaisquer lá do Supreme, etc. Né? Mas não quero entrar muito nisso aqui. Então não é um negócio simples, sabe? Então você vê até outros rappers... Tipo Nasir Jones, eles evitam muito citar certos nomes de pessoas gangster da época por conta disso, de não se expor, não entrar em determinados riscos. Então, esse tipo de contexto tem que ser levado em conta quando você analisa decisões que as pessoas tomaram. Não é um negócio simples, e o público desse podcast aí foi furtado dessa informação, que é totalmente importante. E ainda assim que tudo isso aconteceu, vamos dizer, né, você falhou em não ter falado quem fez, não justifica de forma alguma você acusar aquela pessoa de ser a autora do atentado, isso de fato ele fez, né, uma hora acusa, outra hora não acusa, e isso de fato ele fez, né, você vê o quão contraditório era e ficou ainda mais explícito depois do atentado. Como explica isso? Não. É aquele caso do estúdio Quad, né? No estúdio Quad. Eles estavam em Nova York. No elevador, né? E meteram bala. Tava lá. Foi lá, muita coisa foi gravada lá. Você acha que foi o Questlove tava lá? Eu vi um documentário falando que a CIA tava por trás disso, que o Tupac já representava um risco para a sociedade. Outro risco, já que era, já tinha as ideias do Malcolm X, já estavam umas paradas assim, eles tinham essa preocupação com o Tupac. Cara, isso é muito problemático o que ele tá falando. É problemático até a pergunta do Benjamin Bach. À época, já se tinha a informação do acordo que o Kiff Dick, que até agora foi preso, fez para não ser prejudicado, em que ele confessa a participação no assassinato do Pac, e depois lança livro, e depois fica famoso dando entrevista sobre isso. Até vou querer gravar um episódio sobre esse tipo de situação, né? Falar de Kiff de Naldo Bene, vocês vão ver, entender a relação que isso tem mais pra frente, em que ele detalha a participação dele na morte do Pac, e mesmo... Bom, enfim, você já tem aquela versão, inclusive ele foi preso agora por burlar ou quebrar o acordo, inclusive vai virar réu, certo? Até vai ser julgado, né? Isso não tem muita certeza, mas na publicação do episódio a gente pode colocar um link e pode ser que ele seja, depois de tantos anos, né? Quase 30, vai fazer 30 em 2026, a primeira pessoa condenada. Mas o fato é, o acordo foi lá em 2008, tem até um documentário no YouTube, da década de 2000, final da década de 2000, começo da década de 2010, você já tem essa informação, então, e você já tem pessoas dando várias entrevistas falando que o Biadi não se envolvia em determinadas questões, tinha o Hans Rivera, alguma coisa assim, que o protegia de determinadas questões, até na época, pessoas defendendo que ele não tinha nada a ver com isso, com esse atentado, que não tinha sentido e que já era sabido o envolvimento todo do PAC com esses problemas. No álbum que eu citei anteriormente, ele cita as pessoas envolvidas no atentado, ele cita nominalmente as pessoas envolvidas no atentado. E aí o Benjamin Bach, que diz que gosta de rap, ignora tudo isso e ainda tipo requenta uma polêmica que já caiu. Tipo, você acha que foi ele? Pra quê? Pra que requentar isso? Sabe, totalmente desnecessário. Inclusive com a memória do Biadi, um total desrespeito, eu acho, na minha modesta opinião, que foi um desrespeito. Mas tão ruim quanto isso é o Ice Blue falar que foi um negócio da CIA. Aí é foda, né, meu? Que documentário que você viu? Porque falar no abstrato é fácil. Ah, eu vi um documentário que foi a CIA, porque estavam temendo, tava um negócio com o Malcolm X e não sei o que. A gente tá falando do atentado de 94, né? Assim, que documentário, por quais motivos? Você tem que ser mais objetivo nessa questão. Ó, eu sei que o PAC era ele tinha lá o seu ativismo, principalmente no começo da carreira, etc. Mas, objetivamente, o que que ele fez para ser temido pelo governo, sabe? Tipo, ele fez algum... como é que eu posso dizer? Ele aglutinou pessoas para uma determinada causa, teve um efeito, ele comandou um protesto. Beleza, teve a questão do Thug Life lá, mas eu tô falando de risco, de ruptura social. Porque para ser a CIA, a gente tem que ter objetivamente um risco ali associado. E o PAC, por mais que ele tenha essas questões que eu mencionei, não chegou nada nesse nível, sabe? Não teve risco. Que risco que teve? Que justifica você reproduzir uma teoria da conspiração? E também o próprio Ice Blue... poderia, ele tem as mesmas condições de ir atrás desses materiais hoje sobre a morte dele, aí vem e joga uma teoria da conspiração, faz ainda menos sentido, sabe? Que elemento que você tem para provar que foi a CIA e não sei o quê? E depois da prisão, menos ativismo ainda, tem um discurso que ele faz lá em 96, sobre a respeito de uma lei de ações afirmativas, mas acho que não dura um minuto, depois ele chama o Snoop Dogg. Então, quando uma pessoa morre, você analisa a obra dela como uma coisa só, é muito comum isso, né? E não em períodos. É claro que quem pesquisa, tem metodologia, tá? Analisa em períodos. Mas... essa teoria ela ganhou força por conta disso, né? Ah, o ativismo era um risco para o governo, ele falava em criar partidos políticos, você vê no antigo Central do Rap, tinha sites lá do PAC, teorias, aí tinha isso lá. Mas objetivamente o que foi feito a partir disso? E onde que isso representou um risco? Onde, sabe, precisa ser mais concreto e menos abstrato para fazer uma afirmação dessa, né? Mas passou aí, batido. Que já estavam umas paradas nada assim, ver, eles nada. Tinha essa preocupação com o Tupac. Quem tinha? Quem só tinha? Que o Tupac falava onde? Diretamente com... Onde que está demonstrado que tinha essa preocupação? Porque, ele estava sendo perseguido pelo FBI, por não sei o quê. infelizmente, por uma questão social, isso era muito comum, e também é importante falar das investigações sobre o envolvimento de drogas da gravadora da qual ele fazia parte, que é a Death Row. Só que isso em 96. Em 94, que é a época do atentado, que ele estava sendo investigado pela questão do caso lá de a acusação não foi, no final não foi estupro, né, mas envolvendo agressão sexual, etc. Onde que tinha esse risco? O que que demonstra que tinha esse risco? Copeiro, os bandidos diretamente com os caras. Então a preocupação... Gueto não tem a ver com bandido. Com os discursos do Tupac. E tinha esse Tupinete, que todo mundo acha também que ele tem total envolvimento na morte dos dois. Essa é engraçada, né, essa teoria do Shady Knight, porque, pra quem não sabe, o Pac, ele morre no hospital, mas ele vai parar no hospital porque ele é atingido uma quantidade de vezes de tiro, ele tá no banco de passageiro de uma BMW, e quem tá dirigindo é o Shady Knight, que é o dono da gravadora que ele citou. Que aí tem uma questão, se ele foi baleado na cabeça de raspão ou se foi um estilhaço do vidro na cabeça dele. Mas ele foi atingido. O fato é, ele foi atingido na cabeça, e sangrou, etc. Aí você tem que ser muito bom, certo? Porque assim, o Shady Knight é um cara que levava uma galera, vou citar um caso aqui, o Bruce, que era parceiro do Dr. Dre, parceiro, porque tem um monte de história aí da galera que usa pra tirar sarro dele na época, etc, né? Tem entrevistas aí, não sei se é a Michelle, que era a esposa dele, que ligou pro quarto, quero falar com meu marido, ele atendia, passava o telefone pro Dr. Dre, como é que esse cara tá na cama com meu marido? Porque tem essa questão machista no meio do rap também, né? Mas ele contou que na Death Row ia rappers que queriam um espaço na gravadora, ia lá. Ah, vocês me dão chance? Tá, mostra teu talento aí. Faz um freestyle. Se teu freestyle for ruim, a gente vai te bater. E a galera era espancada. E tem história do... Pô, o cara do Ice Ice Baby lá, esqueci o nome, Vanilla Ice, do cara ficar pendurado na frente do edifício, alguma coisa assim. Então, o Shady Knight resolvia as coisas da maneira gangster, vamos dizer assim, né? Dá pra afirmar que ele era uma figura gangster. Então, ele tinha os meios, inclusive a forma como eles montam o Greg Kading lá, que fez o documentário, monta o caso do assassinato do B.I.G., é o Shady Knight contratando uma pessoa para matá-lo. Então você tem todo um histórico de expediente, de modo de agir de uma pessoa, e aí você tem que ser muito... fazer um malabarismo muito grande para explicar por que essa pessoa ia matar primeiro. Você é o maior artista, a galinha dos ovos de ouro, e é muito fraca essa questão de que ele iria sair da gravadora. Vou sair da gravadora, beleza, então eu vou te matar porque eu ganho com as tuas músicas póstumas. Mas isso tem um limite, né, gente? Por favor, tipo, ninguém grava música póstuma todo ano. Como é que você vai ressuscitar uma pessoa pra ficar gravando todo ano pra você ganhar dinheiro? Isso não existe, cara. Aí você tem que bolar uma teoria de por que ele estaria do lado, correndo o risco de ser baleado, sendo que ele age de formas que ele não precisa nem estar ali. Ah, mas é para dar mais credibilidade. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é argumento, sabe? Tipo, que credibilidade? Não consegue nem passar da primeira pergunta de por que ele mataria o principal artista da gravadora. Tem cabimento. Inclusive no documentário, acho que foi traduzido, né? Murder Rap. Tem no YouTube traduzido, legendado. Tem uma das pessoas da Death Row que fala, tipo, os caras tiraram o Pac da cadeia, cuidavam do processo dele, cuidavam dos bens dele. Então tinha 200 formas diferentes de você chantagear o cara caso ele quisesse sair da gravadora. Por que matar? Você ganha mais dinheiro com o cara vivo do que morto? Não existe que você ganha mais dinheiro com ele morto do que vivo. Isso aí é ridículo. Não sobrevive a meia dúzia de questionamentos. E de novo, o Ice Blue, de posse de tudo isso, de posse de como foi o assassinato dele, ou pelo menos ele deveria ter o cara... Um dos acontecimentos mais importantes do rap, que muda toda uma cultura, e o cara... tem todo esse desleixo para comentar, sabe? Eu acho isso no mínimo problemático. Fica requentando teoria da conspiração. Complicado. Na morte dos dois. Quando a gente vê os documentários, tudo leva a crer que foi ele. Né? O Big morreu por causa da... Ó, tudo leva a crer que foi ele que matou os dois? Quais documentários que leva a crer que ele matou os dois? De novo, quais documentários? Eu citei aqui, Murder Rap derruba essas teorias aí, mano. Tá legendado no YouTube. Cala a música lá. Goen, goen, back, back, to cari, cari. Ali é morreu ali. Mas o que eu acho muito louco é que assim... Ó, ele tá falando aqui que... Na verdade, o Big errou em ter ido pra Califórnia em um período em que ainda tinha um luto muito grande por conta do Pac, né? O Pac foi assassinado no meio da Sunset Strip. Você entende? E ninguém... E até hoje ninguém sabe quem foi. Saberiam se fosse qualquer outra pessoa duas horas depois, imagina, as pessoas encontrariam. Então não houve uma boa vontade, como nunca houve uma boa vontade, ou quase nunca houve uma boa vontade das autoridades policiais investigativas de desvendar quem matou quem, né, nesse caso, né? Concordo em partes. Tipo, existem depoimentos, porque assim, eu joguei no Google... para procurar notícias de 96, você faz aquela busca personalizada, para ver como que a imprensa estava acompanhando a morte do Pac, e aí você pode fazer isso também, eu não vou lembrar, mas pelo menos para dar um fio, vamos dizer assim, de credibilidade, para dizer que eu não estou tirando do cu, faça isso, você vai chegar a entrevistas de pessoas que, espantadas, com a má vontade da polícia em fazer um cerco, uma proteção ao hospital que o Pac tava, porque lá na Death Row, na Califórnia, o telefone tocava e recebia uma ameaça de que iriam terminar o serviço, né, iam até o hospital e assassiná-lo, e como não teve, aí a Death Row teve que fazer a segurança particular lá do Pac. E uma das pessoas que trabalhava no hospital falou que um tempo antes, acho que era uma pessoa do country, um cantor, alguma coisa assim, de country, foi ao hospital e em pouco tempo tinha várias pessoas para fazer a segurança ali da polícia. Então existe uma questão racial, preconceituosa, sim. Isso eu não tenho dúvida em cima de situações como essa. Agora, a questão de má vontade, aí é complicado concordar por uma questão que impede a gente de ter elementos para fazer tal afirmação, que eu falei antes, o próprio S. Blue falou antes, que é a cultura das ruas. E ainda mais, e para a polícia é batata, tipo, ninguém vai... testemunhar, ninguém que é das ruas vai testemunhar, vai ser dedo duro, vai compartilhar informações com a polícia, vai lá, fala o que precisa, o mínimo necessário, não fala nada, nega tudo e resolve isso nas ruas. Foi assim que aconteceu. Então, por conta disso, as pessoas que estavam lá, ou do grupo dele, os seguranças, ninguém falou nada que pudesse ajudar a polícia a avançar com a investigação. E se você for ver no documentário do Murder Rap, as pessoas até, ou na série, né, que tem Netflix também, acho que Inside Rap, alguma coisa assim, do Greg Kering, né, procure a Greg Kering, ou Tupac no Netflix que você vai achar, que é baseada no que ele viveu, no livro e tal. Você vai perceber que quem começa a investigação até chega no que hoje é sabido, os nomes dos envolvidos no assassinato. Só que você não tem elementos para sustentar, para deixar a pessoa presa, ela vai ser solta. Entendeu? Então, como é que você avança para resolver algo se ninguém quer colaborar? Fica difícil. Então, assim... É complicado você falar que teve má vontade quando não existe colaboração com a polícia. E aí não é uma questão de certo e errado, não existe, entendeu? E daí que ele foi baleado, na Sunset, não sei o quê, tipo... vamos lá, você tá em um cruzamento. Primeiro, câmera, corta isso, é 96, as imagens que tem de 96, inclusive a própria entrevista, o Greg fala isso em entrevista no canal Tupac BR, as imagens do cassino onde o Pac tem uma briga tempos antes, são horríveis, são boas para a época, e você vê hoje, é difícil você identificar alguém ali de longe. Então, câmera na rua, se tivesse, ia identificar o quê? Difícil. Agora, ele falou, né, foi assassinado na não sei o quê, boulevard, etc., né, no sentido do quê? Que era uma rua muito movimentada, uma avenida muito movimentada, e até hoje ninguém sabe quem matou. Mas, assim, fora a questão das câmeras, que tem isso que eu já falei, a questão de testemunha, você tá em uma avenida e começa um tiroteio, você, por instinto de sobrevivência, vai se esconder. Isso é um negócio meio óbvio. Você não vai ficar lá, eu vou lá, vou ver quem está atirando, né? E depois vou testemunhar. Primeiro você precisa sobreviver, isso é um instinto, sabe? Você não quer ser atingido, você não quer morrer ali. Então, você percebe quando você vai... questionando as coisas, tem muita afirmação assim, solta, que parece fazer sentido, mas não sobrevive à página 2. E é problemático você falar essas coisas, sabe? Seguimos. Desvendar quem matou quem, né? Nesse caso, né? Os dois, né? Mas o Quincy Jones tentou dar uma parada nisso. Quincy Jones chamou o cara, por favor. Tá. Essa é uma parte que eu acho muito interessante, né? O Quincy Jones tentou dar uma parada nisso. Nisso o quê e como? Vamos lá. Uma trégua, foi isso. Ele chamou todo mundo e falou, gente, pelo amor de Deus, eu era gangster lá, hein? Tá, todo mundo quem? Todo mundo quem? Porque assim, por que que essa é uma parte que eu acho interessante? Que, de novo, eu não sei tudo sobre esse tema, mas eu sei um pouco. Principalmente essa parte do assassinato, a repercussão que teve depois e tal. Então, assim, o Quincy Jones chamou quem exatamente? As pessoas envolvidas no assassinato? As duas gravadoras, sabe? Você tem que ter muito cuidado quando você faz esse tipo de afirmação em abstrato, porque se você começar a falar das pessoas envolvidas no assassinato, day after... O nome dele não aparece em lugar algum. Que trégua é essa, a princípio? Né? Chamou tudo, reunião agora, Crips and Bloods. Por quê? Porque o Pac, a gravadora dele, a Death Row, era o Shud, era Blood, e o Pac estava se aproximando dessa galera dos Blood, que é uma das gangues lá dos Estados Unidos, inclusive o motivo da briga dele no cassino que leva à morte dele por vingança começou por conta disso. O Notorious B.I.G. era agenciado pela gravadora Bad Boy, do Puff Daddy, Puff Diddy, Puff Chame do que você quiser, que contratou pessoas dos Crips, entre eles o Kiff G, para fazer a segurança deles quando eles iam a West Coast, né? Então você já tem aí uma dupla rivalidade, né? Então você tem uma rivalidade entre as gangues. Inclusive, eu até ia falar mais pra frente, mas depois que o Pac morre, isso é amplamente sabido, e você tem esses canais tipo Vlad, DJ Vlad TV e Art of Dialogue, de policiais à época, contando como que foi uma reunião em Compton, depois que o Pac morreu, teve atentado, quantas pessoas morreram nessa lavação, vamos dizer assim, de roupa suja das gangues, certo? Então teve consequências. Por saber disso, eu acho problemático você falar em abstrato que ele reuniu uma galera e tipo, tentou dar uma trégua. Trégua em quê? Quem que ele reuniu? Porque trégua não aconteceu, sabe? E em qual época isso? Depois que o Notorious morreu? Depois que o Tupac morreu? Também não fica claro. Enfim. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, eu era gangster lá em Chicago. A gente tocou com esses gangsters. Pô, o Duke Ellington era um cara muito bem educado, de uma família classe média, o Miles também, mas por causa da rua, a gente se envolveu com isso. Cara, isso não leva a lugar nenhum. Artista não tem que falar de arma, artista não tem que falar. Para com isso. E aí... Não deu resultado nenhum, né? Se for exatamente baseado no que ele falou, porque depois, antes, e todo mundo falou em arma, todo mundo continua falando em arma. Então, para com isso. Ele falou pra quem? Pra quem? Até porque depois que o Notorious morre, gente, é uma constatação geral, tipo, essa bobagem não vai levar a lugar algum. O que nós estamos fazendo? Nós perdemos dois grandes artistas. Até mesmo depois que o Pac morre, você vê o Notorious se aproximando do próprio Snoop, e antes do Pac morrer, o Snoop também tentou não se envolver em polêmica com os dois, inclusive isso leva ele a brigar, vamos dizer assim, ao Pac ficar chateado com ele, eles não se falam mais até o Pac morrer. Então você já tem dentro do próprio ambiente ali, no auge da treta, pessoas que, tipo, não cruzavam certas... não iam com isso a ferro e fogo, vamos dizer assim. Quem estava bem intenso realmente era o Pac, né? Infelizmente. E depois que ele morre, muitas críticas nesse respeito, né? Poxa, toda essa tensão criada envolvendo rappers, envolvendo público, envolvendo mídia, levou a isso. Não vale a pena. Não vale a pena. E um dos motivos do Big ter ido até Los Angeles, foi, quando ele morreu, foi de união. E depois que ele morre, na comunidade do rap tem essa constatação de que não vale a pena seguir esse caminho. Então, não pertence necessariamente ao Quincy Jones isso, sabe? Assim, o que ele tá contando, eu não tô falando que é mentira. Agora, o peso que ele tá dando para isso, para mim, é problemático total. Porque as mortes não pararam, infelizmente. As letras que vangloriam a violência não pararam, infelizmente. Então, da forma como ele fala, parece que, nossa, foi uma interferência que... grandiosa, vamos dizer assim, com todas as frentes envolvidas. Para com isso. E aí foi uma trégua ali momentânea, né? Essas teorias da conspiração... Trégua momentânea em qual período? Ele também não fala, sabe? Então, tipo, rivalidade continuou depois. Teve problema depois, inclusive pessoas brigando entre elas, pessoas envolvidas morrendo, sabe? Que trégua momentânea que teve. A MTV também falou a mesma coisa. Em 99, colocaram as mães do Pac e do Big para entregar o prêmio de melhor vídeo de rap que o Jay-Z ganhou. E a MTV Brasil, quando ela... Eu não sei se esse material veio dos Estados Unidos, eles só traduziram, ou se foram eles mesmos que atribuíram aquilo ali como um grande ato de paz no meio. O texto está até disponível no YouTube, né? Antes do banho de sangue rolar, a MTV fez tal coisa. Então, você centrar isso a determinados personagens nesse tipo de situação, para mim, é no mínimo problemático. Não, elas são interessantes porque o cara vai construindo de uma maneira que tudo faz sentido, né? O mais perto que eu já vi, o que mais fez sentido pra mim era o Puff Daddy tá por trás de tudo, né? Mas o Puff Daddy cai entre nós. Se quisessem ir pra cima dele, né, teriam descoberto alguma coisa. Agora, a quantidade de pessoas em volta do Puff, ou Diddy, o cara muda de nome demais também, né? O Sean Combs. O número de pessoas no entorno dele que morreram ou desapareceram e tal, é grande, cara. Então, assim, no mínimo... Ah, isso aí é outra afirmação... no mínimo problemática, sabe? Ainda mais conforme a gente vai se aproximando mais do tema. É importante dizer que não existe santo nessa história, mas, por exemplo, o prof Kiff D fala que, pô, o cara fala, tá desesperado, tá morrendo de medo, ele tá cagando de medo. E aí paga o que ele pagou pra ter uma segurança interna, sabe? Você falar essas coisas de uma forma conspiratória, eu digo que não tem santo, porque, assim, de acordo com o acordo e com a versão que foi revelada para a polícia, pelo Kiff D, o que foi uma ocasião onde juntou a fome com a vontade de comer, não sei se esse é o melhor termo, porque o Puff estava com medo e ele ofereceu um valor pela cabeça do Pac, só que isso ficaria por isso se não tivesse a briga no cassino. Como teve a briga no cassino envolvendo uma das pessoas, que era inclusive sobrinho da pessoa que ouviu esse acordo ser oferecido, aí eles aproveitaram essa situação para resolver essa pendência e tirar um dinheiro em cima, certo? Só que daí você atribuir somente ao Puff Daddy ele ser o grande o grande maestro por trás disso é problemático pelo próprio contexto da noite ali, né? Porque só fica o acordo, não tem agressão, não tem nenhuma motivação mesmo para você ir lá matar um grande artista. Grande chance dele estar vivo aí até hoje. Agora, ele morreu por vingança. Porque membro de gangue não ia admitir calado, apanhar da forma como apanharam, como ele bateu lá no Orlando Anderson. Então, e de novo, né, se ele está envolvido na morte do Big, por que que ele estaria envolvido na morte do Big, que é o maior artista dele, etc. Isso que valeu para o Shady Knight, vale para ele aqui também. Pro... O número de pessoas no entorno dele que morreram ou desapareceram e tal... É grande, cara. Então, assim, não sei, mas o que, que isso quer dizer? Já desgraçado. Não sei, é problemático fazer esse tipo de afirmação. Mas tem alguma treta que você lembra? É problemático fazer esse tipo de afirmação, né? Ou dar a entender, certo? Tipo, no mínimo ele dá um azar danado. Mas, tipo, quantas pessoas, sabe? Em quais circunstâncias? Tipo, é difícil, sabe? É difícil. Mas, enfim, era isso, o episódio de hoje. Acho que o grande tema por trás que eu queria trazer é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque em podcast é normal ali a gente acabar se empolgando e às vezes dar mais ênfase que necessário em certas coisas, mas no final o resultado disso pode ser você estar sendo muito injusto. E acho que uma das grandes, de novo, não tem santo, ninguém é santo, mas uma das grandes vítimas aí de todo esse papo foi o Notorious B.I.G., que foi envolvido aí na conspiração do atentado de 94, novamente, de forma completamente desnecessária, e essas pessoas que com certeza conhecem bastante de música, tanto é que se você for ver ao longo do episódio ali, eles conhecem bastante, vão falando, mas em relação a esse tema, percebe-se muitas afirmações abstratas, carência de exemplos concretos do que realmente aconteceu. Você fica jogando gasolina em teorias da conspiração que já foram descartadas, sabe? Você fica reiterando isso de forma completamente desnecessária, o que acaba prejudicando o próprio debate, sabe? Porque quando você vai em vídeos ou em páginas de redes sociais, de canais que cobrem o rap, você acaba encontrando comentários conspirólogos que não fazem mais sentido se sustentar em 2023. E as pessoas, elas podem gostar de determinados artistas e não ter o interesse, o que é legítimo, de não ir atrás da história deles, né? Só gostar. Eu gosto de várias bandas e não sei a história delas. E aí, eventualmente, você vê, ouve um podcast desse, de repente acompanha tais pessoas e vê como elas conhecem sobre outros assuntos, vê falando sobre isso, você assume aquilo como verdadeiro e acaba encampando essas teorias conspiratórias. A grande decepção aí é o Ice Blue, com todo o respeito pela história dele. É um evento tão importante no rap, pelo menos para mim, sabe? Você pode pensar o contrário, legítimo, ninguém é dono da verdade, mas para mim, no mínimo, ele deveria ser melhor informado e não só reproduzir teorias da conspiração ou afirmação no abstrato, desconsiderando contextos da época, riscos que as pessoas corriam, por que agiram assim, não assado, etc. Né? A outra pessoa lá que falou do Quincy Jones, né? Tipo, me pareceu ser, posso estar muito errado aqui, mas por ser uma pessoa conhecida no meio dessa treta toda, mais conhecida, vamos dizer assim, e você dá até uma certa familiaridade para quem está ouvindo e acaba superestimando a participação da pessoa na resolução de coisas que não necessariamente foram resolvidas. Sendo que, como eu já falei antes, a sensação de que estamos cruzando uma linha, estamos levando esses problemas longe demais, só para você ter uma ideia, o PAC participava ali junto com o Xande para, tipo, o Jay-Z teve problemas em conseguir fazer show na West Coast, teve que lidar com o Xande lá para conseguir fazer os shows. Fora as várias, o PAC, por exemplo, um dos clipes ele simula o assassinato dos dois, né, do Puff e do Big, e depois esse clipe passa por outras versões, etc, né. Então, para você sentir como que estava a situação na época, cara, e do lado da Bad Boy, as provocações, elas não vinham em materiais oficiais, mas de forma alguma, isso tem que ficar claro, eram na mesma proporção. Então, não querendo, claro, justificar nada aqui da minha parte, mas diante de todo esse contexto, tinha sim uma sensação de que, vamos ficar só na música, vamos ganhar dinheiro, a gente não precisa querer o mal do outro para que eu me dê bem e blá, blá, blá, etc, etc, etc. Já existia uma sensação de que uma linha estava sendo cruzada. Quando o Pac morre, muito assim, muito. Então, e aí quando o Big morre, sepulta, né, tipo, essa questão de que foi longe demais, como disse o Prod, Mob Deep, coisa de moleque, sabe, desnecessário, levou à morte de dois grandes artistas. Então, essa sensação de o que nós fizemos para chegar nisso, ela existia independentemente de Quincy Jones. E o Quincy Jones agindo ou não, a tensão, o olho por olho entre as gangues continuou existindo. Falar de armas continuou existindo. Mas continuou existindo ali, enquanto a situação acontecia. Não foi uma trégua temporária, certo? Então, é um cuidado que eu julgo importante, senão eu não estaria fazendo esse episódio, ter quando você vai se aproximar de questões que você não conhece. E, de novo, já fiz muito isso. Não quero fazer mais, não quero cometer esse tipo de erro. É claro que, eventualmente, a gente vai acabar errando, isso é normal, mas de formas assim, vou procurar evitar, ou não falando, ou quando for falar, fazer a ressalva. Olha, não tenho muita intimidade, o que eu sei é isso. Porque aí você acaba, igual eu falei lá no começo, tem um público muito grande, muito maior do que esse podcast, por exemplo, podcast de React, e pela credibilidade que eles já construíram, mérito deles, muita gente vai acreditar que é isso mesmo. E o efeito é a contaminação do debate, ressuscitando aí teorias que já foram descredibilizadas, derrubadas, etc. Enfim, o que dá para fazer do lado de cá é isso. A gente questiona, põe, demonstra, indica caminhos para quem quiser procurar, etc. Então, é isso. Forte abraço, valeu, até a próxima. Yeah.